Desde o dia que eu te conheci, ainda não esqueço. Só que eu não sabia que ela tinha vários preços. O seu cheirinho perfumava Joaquim. Sua roupa branca e fina que me fez ficar afim. Só pude relaxar quando ela estava em minha mão. Seu gosto refrescante até me deu inspiração. Foi a maior viagem quando eu te apertei. Neguinha, tu não sabe quanto tempo eu passei te procurando de favela em galera. Cansei de escutar falar mal de você, a Vera. Mesmo assim, é difícil esquecer esse romance proibido que me ensinou a viver. O lance é ver se o mundo me dá uma chance de eu te ter em meu alcance pra viver esse romance. O lance é ver se o mundo me dá uma chance de eu te ter em meu alcance pra viver esse romance. Quando eu fico estressado, só você me acalma. Purifica o pensamento, ameniza o meu trauma. Onde quer que eu vá, você tá do meu lado. Impossível não te ter, minha preta do cabelo amarrado. Se tornou aventura esse romance proibido comigo. Não tem ciúme, te apresento pros amigos. Nem ligo, dedico cada minuto, cada segundo que consigo ficar contigo. Tranquilo em meu abrigo, é aquilo. Se ela tiver presente, eu me atiro em seus braços. Se ela tiver ausente, eu me retiro no sapato. Saio hipnotizado na louca perseguição dessa paixão ardente que enlouquece a minha mente. Vem, deixa eu te dar uns lances, meu bem, me dá mais uma chance. Espero que você esteja sempre ao meu alcance, pra que a gente possa viver esse romance. O lance é ver se o mundo me dá uma chance de eu te ter em meu alcance pra viver esse romance. O lance é ver se o mundo me dá uma chance de eu te ter em meu alcance pra viver esse romance. Eu preciso de uma chance pra viver esse romance. Eu preciso de uma chance. O lance é ver se o mundo me dá uma chance de eu te ter em meu alcance pra viver esse romance. O lance é ver se o mundo me dá uma chance de eu te ter em meu alcance pra viver esse romance.